andrecedesmoral.com.br. Gostoso é você de quatro pedindo bota, pedindo toma, pedindo bota, pedindo toma, pedindo bota, pedindo toma, pedindo. Joga pro Marloca, é isso? Isso, mulher. Raba. Seu gostoso. Isso. Seu gostoso. Continua. Gostoso. Caralho. Gostoso. Gostoso é você de quatro pedindo bota, pedindo bota, pedindo bota, pedindo toma, pedindo. Isso, bebê. Não demora, vai. Bota, pedindo, bota, pedindo, bota, pedindo, bota, pedindo, soca, pedindo. André CDs, o moral de Ibi Coara. Quem gostou, grita oi!